Atenção, né, meu Deus, medo de informação boa. 4-3, dá presente, chama o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Nada, cara. Olha, boa tarde, é o Papa Romeo Charlie Alpha Fox. Papa Romeo Charlie Alpha Fox, você siga. Decolado em Rimar, procedendo para a Ilha do Cruzado, João Charlie Alpha Fox. 3805, só um minuto para a quarta, já temos a rota do João Zero para bater, só um minuto. Para o táxi, o Gol 9243, com 178 a bordo, 3 horas e 16 minutos de autonomia, alterna Sierra Bravo, Kilo Papá. Autorizado, táxi à direita, Índia. Espera pista no zero, chama a torre em 118, decima 95, ajuste de altímetro no zero, no 4, bom voo. Táxi à direita, Índia, no ponto espera, torre 18, 1014, Gol 9243. Azul 5076, segue o táxi da Boeing 737-800, companhia Gol, até o ponto de espera, como número 2. Chama a torre em 1895, ajuste no 04, um bom voo. Segue o tráfego da Boeing, da Gol, torre 5275, azul 5076, ajuste no 04. Guarulhos conforme roda, piso 10, Taubaté. Nível de voo 30340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, da El Lisa Motiva, 5014, transponder 120, decima 8, controle. Qualifying de drive, o nome é Kim Space, hoje Salvador 10014, reporte 20 mil Salvador. 20, Salvador, Botará, Carioca Forte. Tinha mesmo, chama a produção na posição 10, tá 3805. Salvador, boa tarde, chanel 3320, transporte. Poxa, nem 3230, táxi Alfa, reportagem da Juliette. Arigol 9243, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, não no zero, Gol 9243. O 2230, me escuta? Afirma, tio, você escuta, 2230. Passarei o 2230, vai coordenar com a equipe de solo, após passagem Airbus 320, companhia TAM, a cauda, em direção ao gate 11, vai iniciar na posição 12 remota. Gente, após a passagem do TAM 2020, coordenar com a coordenando com o pessoal de solo aqui, 2230. Olha para Fox, confirme, ele é manter 500 pés até o destino. 9243, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, uma dúzia a nós. Ele decolar, de boa, 9243. Esse é o meu livro, o eixo da 10, vai comprar a do farol da barra. Esse é o meu sobre o farol de Itapuã. Chama o controle 1208, tem um bom voo até o regresso. Grato 128208, farol de Itapuã. Estou em Salvador, azul 5076, pronto, ponto espera da pista 10. Boa tarde, azul 5076, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Autorizado a alinhar e manter, pista 10, azul 5076. Chanel 320, ingresso partiu no via Juliette, posição 08. 08, obrigado. Salvador, papapá, Charlie Serra Romeu. Papapá, Charlie Serra Romeu, prossiga. Charlie Serra Romeu de Salvador para Vera Cruz, locado 01 no 46 no transponder, somos 5 no POB, mantendo 500 pés no litoral de Salvador. Entitário de Sierra Romeu, hoje em Salvador 10104, mantendo o corredor SR, reposto em travessura da barra. Controle Salvador Gol 9243, a coroa passa 1500, carbono 1. Atento somente a TR-72, companhia Passaredo, puxando, não interfere, ok? Ah, positivo, tá de volta, obrigado. Azul 2702, prefiro. Na investida, aqui agora mantém o nível 110 para o 090, para tentar questão visual aqui na imagem litoral. Azul 2702, no tráfego. Correção, há um tráfego na posição de 2 horas, 1,5 milha, como Nordeste. É um Bravo 738, passando a nível 180, descida para 050. Entre Azul 2702, reporte Vitor Maticelli para mudança de regra. O 2702, descida critério, reporte Vitor Maticelli para mudança de regra. Decola 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle azul, 5076. Azul 2702, plano FR cancelado 1551, o agente em Salvador 1014, descida critério. Salvador Azul 5078, 076, passa 1.600 pés, 180, saída coral. Azul 5076, contato radar na decolagem, subavia saída coral para nível 180. Coral 180, 5076. Controle Gol 9243, voa na proa 265, até a lateral de Elé. Gol 9243, confirma a proa? 265. 9436, se me torne na frequência 118, decimal 95. 895 a torre, voo, 9436. Frequência do 2230 autorizado, alinhar e decolar. Cristiano 0, vento 130 graus, 1 12 a nós. Autorizado, alinhar e decolar, 10, papel 2230. Oi, Salvador, boa tarde, gol 9436. Tarde, gol 9436, repórter Vitor 372, com trem checado e visual, altímetro 10 no 4. Boa tarde, gol 9436. 9243, após desvio, autorizado voar na frente do Tesouro. Ok, vamos, Tesouro está presente, então, 9243, chame Centro Recife na frequência 12000, terra 128.8. 12000, 9243, boa tarde. Informação, Patrulha Autoriza, voo 9-64, voar passando 372, passando lá. Gente, gol 9436, pista seca, o vento no 40 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem pulo autorizado no 10. Eu vou no 10, gol 9436. Daredo 2230, decola 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Salvador, controle, obrigado e bom domingo aí, 2230. Aumenta. É o voo 2008, informação de Santa Catarina, Mari, Via 366. Voo 2008, autorizado após Mari, Via Revista 366. Voo 2008, autorizado descida para o nível 060. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2230. 2230, contato radar na decolagem, supervia saída Arboruno para nível 180. Arboruno 180, 2230. Roda pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída UCA, transmissão ZIPAR, o transponder 5054 e o controle no 20 decimal 8. Autorizado, nível 370. Gonçalo, Pedro 10, sai da PUCA ZIPAR 5054, controle 2 208, controle gol 1255. Confirma o transponde, 5054. 5054. Correto o protegimento, chama para acionar a posição 02. Para lá. Confirma somente a PLB e a alternativa. Meia proa Índia Lima, Sierra e Uniforme Kilo. Índia Lima, Sierra e Uniforme Kilo. Afirma. Tem direto o Sul. Já passaria 2230, confirma se tem condições de completar a inscrição superior da carta? Afirmativo, tem condições, 2230. O Gol 2008, desça para 4, meu pai. O ajuste no 0-4. Solo 5-9, na Foxtrot à direita, solo 2-1, decimal 9, boa tarde. Veja na. Boa, 9-4-6, verificando. 2008, informa o tráfego na posição de 2 horas, 24 milhas, rumo oeste, com Alfa Tango 72, passando a nível 060 e subida para o nível 180. Passarelo 2230, informa o tráfego na posição de 10 horas, 23 milhas, rumo nordeste, um Bravo 737, passando a nível 070 e descida para 4000 pés. Gente, 2230. Gol 2008, desço para 2500 pés, o ajuste no 0-4, autorizado o sinal Renave, e a participação se evita 366. Gol 2008, Azul 4196, aciona a identificação, desço a vestiga da Mari para nível 050, o ajuste no 0-4. Desço a 0-4. 0-0-3-4-2, quantos filhos voam do Serra Vista 366? Azul 4-1-6, mantém a postura chegada, após o SAP, voa Serra Vista 366. Após o SAP, voa Serra Vista 3-6-6 está estabilizado na aproximação final. Gol 1964. Gol 1964, SM2 na frequência 1185. 1895, sim. Salvador, gol 1964. Tarde, gol 964, reporte Serra Vitor 372, com serem checado, altímetro no 0-4. Gente, vai reportar. Liberaria velocidade do 4-1-6. Azul 4-1-6, cancelada a instrução de velocidade. Seu nome é? Azul 5076, agora 54 milhas do Oeste Salvador, serviço radar encerrado, sendo controle Ilhéus na frequência 120.1. 201 Ilhéus. A 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 30 graus com 09 nós. Gente, pouso autorizado, passou o Serra Vita, está com o trem embaixo de trabalho. Enter. 305, decola 03, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, pô. 208. Zero autorizado, direto Alefa. Direto Alefa, 2230. Contar, 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2 A 3805, contato radar na decolagem, subavia Seda da El para nível 340. Seda da El, 340, 340. Por 1885, a sua identificação, já sabia chegada a bom para 4.000 pés, o ajuste no 014. Boa tarde, dona 227, informação do mar. Sou 1227, a sua identificação, já sabia chegada a mar para nível 060, o ajuste no 014. Identificação, Mário 060, pode voar o trem agora, 1227. 1227, mantém para chegada após o SAP e voa sem revista 366. Voo 2008, se emissor na frequência 118.95. O Gol 1227, copiou o controle? Só copiou a última instrução após o SAP 366, bom 227, confirma. Afirma. O altímetro no 014. No 014, 1964. No 964, solo 05, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita, solo 29, boa tarde. Bolo 964, autorizado o táxi Alfa, reportagem sua Juliette. Salvador, muito boa, 6605. Né? 3105, só 1 minuto 4, continua somente a rota para você. Bolo 0. Após? Salvador, sul. Gente, eu chamei minha 3, vamos ver. 2, baixado, travada. 0 vento 1-3, 0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós, forma um chuva leve sobre o campo. Ajuste no 095, bom voo. Um Eco Zulu November, não atrás do conhecimento quando ele é reportado no setor, desse dia 37. Passaria no 2230? Passaria 2230, prossiga. Possível coordenação com o Recife, Fronte e Conquista? Passaria 2230, aguarda. Aguardando. Pode confirmar o ajuste por 4196? Pode para o contrário? O ajuste. O ajuste, Salvador, 1094. 1094. 4196. Azul 4196, após o SAP voa sem revista 366, em descida para 2500 pés, o ajuste 1014, autorizada a RINAV, reporte passando sem revista 366. Teste 2500, reportando 366, visual 4096. nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, da Leda Motiva, 5066 e o controle no 208. No zero, primeira curva à direita. Saída da El, transição Motiva, 5066-1208, do Chanel 6315. Correto, cotejamento, chama pronto acionar, posição 07, Chanel 6315. Vai chamar. Reporte ingressando o corredor Interlagos. 008, estou na frota. 008, autorizado Alfa Juliette, Pátio 1, no posição 09. Alfa Juliette, posição 09, 008. Seu controle? 2230, autorizado conquista, muito obrigado. Olá, pista no zero, vento 120 graus, uma dúzia a nós. Está desejando mesmo, precisar de baixo, pista no zero. 309 em aproximação para Salvador, a torre informa seu relato sobre o campo, permanece visual. 227, gol quente. Azul 419 na meia, copiou o controle? Ah, pelo centro, não é? Na 3805, chama o centro Recife na frequência 125.1, na perna 128.35. Decola 02, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, até a próxima, tá 3206. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3206, passando por 1100 pés, na saída Momo. Tá 3206, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para nível 370. Subimos aqui, voo 370, tá 3206. Uno 885, reduz a velocidade para 2209. 220, iniciando redução, 1285. Prosseguindo a descida, 1227. 1227, após a etapa, voa a revista 366, em descida para 2500 pés, o ajuste no 014 e a participação de revista 366. Gente, TAP 366, após o TAP 2500 com 1014, voo 227. Estabilizado a RNAVE 4196. Azul 4116, semitorre na frequência 118, decimal 95. 18956. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4116, final de 8 milhas, estabilizado. 3116, reporte visual para o campo, passando sem a vida 372, com trem checado, altímetro no 0, no 4. Reportarei, boa noite. Meio, então o tráfego na posição de 2 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, um Bravo 738, passou nível 090 em descida para 4 mil pés. 3216, tráfego 9, então. Turma 885, vamos tráfego na posição de 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, 1 alfa 320, passando nível 070 e subida para o 370. 1885, vai passar o que, Romero? Tá, 3216, pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Tá, 3216, confirma a prova por quantas milhas? Turma 280 por 5 milhas, 10 milhas. Frente, com 3216, após desvios, voa Momo. Após desvios, Momo, tá, 3216. Nono 6. Estado do 41, nono 6, uso autorizado. Pistão no 0, pista ainda seca. O vento é 1 no 3, 0 graus com 0,9 nós. Autorizado pouso, azul 3216, mantém pro agora 330, pelo menos até o travesse de Momo. 3216, controle de som. Tá, 3216, autorizado na proa de Cogbo. Proa de Cogbo, tá, 3216, muito obrigado. Salvador é o gol, não, 1-2-5-6, pushback em trânsito. 2-5-6 para push? Afirmo. Autorizado, chama ataque. Tomar ataque, 2. Uma 885, na produção da vida 367, indecida para 4.000 pés. Está autorizado a RNAV para pistão no 0, ajuste Salvador no 0, 1 no 4, reporte passando o servidor 366. Autorizado RNAV no 0, informa no 66. Uno 885, reduz vocês para 1809. 1-8-0, iniciando a redução, 1-8-5. Olho, Charlie Alpha Fox, estado criado. Rapa Romeu, Charlie Alpha Fox, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. Ou 1-2-2-7, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 8-9-5, bom trabalho, 2-2-7. 4-1 no meio, solo 1-8, à direita, solo 2-1, decimal 9, boa tarde. Tira 6-9, boa, no meio. Olha, Fofox, prossiga. Tá no escalo teado, senhor, tem que fazer um VGL indo, busca a vida, depois prossegue para Engmar. Salvador, boa tarde, azul 4-1, 1-6, livrou na pessoa. Azul 4-1, 1-6, autorizando o táxi Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, no meio. 1-2-2-7, boa tarde. Recife na frequência 1-2-6-8-5, paterna 1-2-5-4-5. Centro Recife da 3-2-6, boa tarde, até a próxima. 7 comigo, 14, livre pouso, pistola 0, 1-2-2-7. Paulo Salvador, boa tarde. 1-2-3-1, boa tarde, mais para a Copa, é, galera. 3193. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, apenas November 857, voo sul. Nível de voo autorizado 300, decolada pista 10, primeira curva, à direita. Dael, Leda, Irume é o perfil de saída. 5073 no transponder e 1208, 120 decimal 8 é o controle, na 3193. Autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, nível 300, decolada 10, curva à direita, Dael, Leda, Irume. Na 3193, correto, o contingimento chama pronto, acionar a posição 1, 1. Camarada, obrigado. Salvador, boa tarde, eu estarei 6326, para a descida. 16 vai aguardar a liberação do Q03, ok? Ok. Para o táxi do Gol 1256, 1197 a bordo, 2 horas e 47 a plena drift. Autorizado o táxi, à direita, Índia, com a espera de 50 chama a torre, 1185, ajuste 0-4, um bom voo. Índia 1285, chama a torre, com Índia. Azul 4116, ingresso batido no V Juliette para a posição 03, atendendo ao Boeing 737 do Santos da Gol, já vai. Juliette, Salvador 03, Salvador 4, 1196, Salvador. 326, contato radar, 58 milhas, sudeste de Salvador. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Autorizado, descida para correção, mantenha nível 180. Já está voando na proa de Mari e mantém o nível 190, está atingindo 190. 1-0, primeira curva à esquerda, Lucas, transição, Caju. O transponder 5-1-0-3 e o controle em 1-2-0, decimal 8. Tanto transponder 5-1-0-3, contei depois, gentileza novamente. 5-1-0-3. Xanem 6142, correto o contingimento. Chama pronto acionar, posição 05. Salvador 9437, boa tarde, portão 10, autorização para Santos Dumont. Sente voo 9437, autorizado. Serra Bravo Romeu Juliette, conforme rota, plano de voo, pesulo 44, nível de voo autorizado 360. Decolada pista no 0, primeira curva à direita. Dael, Leda, após seguro, Sierra Golf Romeo. O transponder 5071 e o controle em 120, decimal 8. Ok, autorizando o Santos Dumont 360, conforme rota do plano, pela pressão 44. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, após seguro. 5071, 208, voo 9437. Bom, 9437, correto, protegimento, chama para acionar 1-0. Camaradas, obrigado. Salve, boa tarde, bom 2-2. Salve, bom 227, boa tarde. Bom 1-2-2-7, autorizado, Alfa Juliette, partiu na posição 02. Alfa Juliette, 2-2, boa tarde, 1-2-2-7. Contato radar, 62 milhas, cidade de Salvador. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada e reposta na ideia de descida. Praia 6326, informa o tráfego na posição de 2 horas, 11 milhas, rumo ao Nordeste, com Alfa 321, passando a nível 090 em descida para o 050. Paciente 6326, informa que não vai cumprir a restrição de passar abaixo do 140 em Mari. Quem? O número 64 é confirmado de cara? O número 64 é indicado, é 247. 23 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. Boa, 219. O 1964, prossiga. Copiou? Informação da indicada nossa 240, né? Abrimos. É, só deve ser. Profissão 3154, libera da instrução 2209, tá? Avatar 3154. Na presente, voo está revetor 366, em descida para 4 mil pés. O ajuste no 0-4. Maravilha, revetor 366, 4 mil pés no 0-4, até o 3-1-4. Esquerda do helicóptero, afastado aproximadamente 3 milhas, mantendo o setor norte, não vai interferir, está mantendo 500 pés. Excelente, 2. Olha o Itália com a Fox decolado do após o busca-vida, está prosseguindo para Imar. Sem interferir com a decolagem da 1-0, prossiga através norte da torre e reporte no solo da Imar controlado o vento de aeródromo no 20 graus com 09 nós. Tchau, Alpha Fox. Sem interferir no controlado da Imar, reportará Itália Alpha Fox. Decolos 25, controle 120, decima 8, bom voo. 08, boa. Patango Eco Zulu November, voo na proa, mantém a proa de Paripe, autorizado a descida para 1500 pés, o ajuste no 0-4. 2 Paripe, Salvador, gol 1256. Voo 1256, contato radar na decolagem, sobre a via saída Puca para nível 370. Puca 3702, começa. Chanai 6326, reduzir velocidade para 2209. Reduzindo 3154, desce para 2500 pés, o ajuste no 0-4, autorizado a RINAV, reporte estação de serviço 366. 2500, autorizado, final RINAV, dá 1-0, ajuste permanente, então 3154. Acelera! Vai! Após o ZAP, boa prova de 368, bom, número 326, após o ZAP, voa Serra Vida 368. 6326, após o ZAP, Serra Vida 368, é isso? Afirmo. Obrigado. Número 64 também, o gol? Afirmo, gol no 64, após o ZAP, voa Serra Vida 368. Após o ZAP, é o 368, número 64. Chanel 6326, informa o número 3 na aproximação, devido à aeronave com prioridade para pouso na pista no 7. Tá bom, tá 6316, autorizado a descida para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. Chanel 6326, autorizado a descida para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. 4.014, 6326. Ecos Voo November, reporte do Zé Alconteado. Rumba 40, desce para nível 050. Gol 1164, desço para nível 050. 0164. Tá 3154, chama em torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, tá 3154, obrigado. O CNR 6326, reduz a velocidade para 180 nós, altura 0, procedimento da RNAV, pista 10, reposta da função servida 366. Reduzindo 180, mas reposta passando o servida 366, 6326. Gol 1256, chama em centro Recife, na frequência 126.85. Alterna 125.45. 2685, 2545. Logo o campo, Eco Zulu November. Patango Eco Zulu November, chama torre, na frequência 118.95. 295. Patango, Vitorinho de Juliet, aguarde. Panema 326, confirma indicada. Está reduzindo para 180 conforme instruído. Panema 6326, estabilizar, reduzir para a velocidade de aproximação devido à aeronave com prioridade para bolsa. Sim, está reduzindo o 6326. Está estabilizado, já reduzindo. Gol 1164, reduz a velocidade para 1809. 1809. Patango, Vitorinho de Juliet, precisa via corredores no 1510, o ajuste no 014, reporte ingressão no corredor Interlagos. 4 a bordo com 0160, um acionário, 1111. Posto de acionamento no 111. Então, 3193, boa tarde, livre acionário, chame táxi. 64, desce para 4 mil pés, está autorizado a RNAV, reporte passando o servidor 366. Salto 66, adiciona 0 no 4, desce para 4 mil, está procedimento do voo Bruno 64. Passando o servidor 366, o CNE 62, 6326. CNE 6326, CNE na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceania 6326, na final. Oceania 6326, reporte passando 372, ventando 20 graus 8 nós. Reporte passando 372. Na 5-4, solo 3-3, chame no 19, décimo 9, solo. 19, 3-3, vamos 5-4. Doutor, boa tarde, 3-3, vamos 5-4. Boa tarde, autorizando 5-4. Autorizando ataque 4-4-1 via Alfa, reportando ataque 3 Juliette. Alfa, Alfa Juliette, tá 3, fono 5-4. Assalto 372, 6326. 6326, avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Entre pouso, pista 10, 6326. Identificação, vem na prova de bomba, para interceptar a chegada bomba e desça para a nível de voo 050. Bomba 40 informe, vai fazer o procedimento R-Nave ou NTB Zulu? Quente. Me ajuda quando você seguir na prova rotatória na presença. Atacando o Vitor e ainda a Juliette autorizada, direto rotatória. Graças, Júlia. Uma milha para a Vitor 1366, 1164. 1164, complete final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, a torre, boa 1164, exemplo. Rumba 40 após o ICAP, vou encerrar Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. Quatro, meu pé, dois, quatro, e ajustou. Estamos até o ponto de esfera, via parte 1 no Índia, no ponto de esfera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. Parte 1 no Índia, no ponto de esfera, 18, 95, com 14, 3, 1, 3, 1. Prossiga. A minha frequência é o comando na frente no passo, era o tanque. O senhor vai aguardar aproximadamente uns 4 minutinhos, o gol 9437 para início de curso. Este é o 3154 após a passagem do reposto da companhia, autorizado ingresso via Juliette, portão 11. Juliette 11, após o tanque 3. Bom, assim, um quarto. Bomba 40, desça para 2500 pés, o ajuste no 014 autorizado, afinal R nave pista no 0, reporte passando Serra Vida 366. Autorizado, procedimento, passará o procedimento. Campa vista, ainda Júlia. Sapatango, Vitor Linda Júlia, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Isso, 95, graças, Júlia. Controle de instaladora de treinamento, você está com a sala também, próximo a bomba. Queria continuar em boa feira da presença. Sapatango, Vitor Linda Júlia. 1-1-64, pistão 0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso 64, da Gol. Grande Júlia, na presença autorizada, curta sinal no 7, ventando 30 graus, 8 nós, chama na curta. Passará na curta da 97, 3500, grato Júlia, abraço Vitor. Passando agora. Na minha 315, se tiver condições, autorizado, direto em Serra Vita 366. Enter. Oi, Salvador, boa tarde. Na 3193, conta 010, pronto, resolve com pouco. Boa tarde, na 3193, autorizado alinhar e manter, fecha na grava. Alinhou até 10. Xenamiano 42, após o ingresso da aeronave da companhia da direção agora via Juliette, autorizado 05, chame táxi. A primeira aeronave da companhia está ingressando agora para Juliette, vai prosseguir para o gate 04. Está autorizado após a mesma, chame táxi. Voo 9437, livre acionar, chame táxi no portão 10. E o Xota? 64 Solos 40, chame 12, nada de palmar solo. O solo 1219, confirma? Sim, 1219. Voa 1164, até a próxima. Já 3193, autorizado decolar, vento 130 graus, 10 nós. Entrando, está 3193. E a Alfa reportar Juliette. Pergunta, final vem aqui de 3 milhas. Maravilha, pouso autorizado, pistão no 7. Vento no 30 graus com 10 nós. Livre no 7 graus, Jule. Mas o pouso está livre, backtrack, seu pote. Jule. Alfa 40, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Prisão 93, veículo 42, chame 120, décima 8, boa viagem. 208, boa tarde. Controle Salvador, TAM 3193, veículo cruzando 1800. TAM 3193, contato radar via saída da EL, suba para nível de voo 300. 300, pode vapor de da EL? Autorizado, direto Leda. Então, 3193. Direto Leda, 3193. Poxa, na linha 315, foi direto Serra Vida 366, desça para 2500 pé, o ajuste no 014. Autorizado a final R9, reporte passando Serra Vida 366. Solos 4-2, ao estacionar, frequência livre.